da manhã, dando bom dia ao meu coração. Se é pra despertar, que bom que seja assim. Sol ou chuva não me importa, pois o que eu quero eu tenho aqui. Tanta felicidade que chego a estranhar. Afinal, quem se acostuma a sofrer às vezes se esquece de sonhar. Parece que sonho acordado, ou que sonho pra viver. Se eu ganhei você de presente, só tenho que agradecer.